Rádios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos acompanhando o Arena Sertaneja, com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E no posto de número 8, acompanhamos Fernando e Sorocaba, Mo. Na sexta colocação, Eduardo Costa, Enamorado. Número 10, Luan Santana, Te Esperando. E no 11º lugar no país entre os sertanejos, apresentamos Leonardo, Choro. Vamos a mais um intervalo bem rápido. Enquanto isso, acesse a referência para o mundo, targetw.com, e viva o mundo Target. Por aqui, Juliana Fernanda, e já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Desculpa, interrompemos esta emissão para dar uma notícia de última hora. Astrolina, o que é que está a acontecer? A Antena Beth está no topo do mundo. E vamos já em direto para o local do acontecimento com a nossa enviada especial, Joana Santos. Joana, conta-nos tudo. É verdade, a Antena Beth está no topo do mundo com a Catarina Navio, para quem passo já a palavra. Espera aí, Joana, que isto ainda é só reclame. Oh, Nuno, agora esta é aquela parte em que tu dizes o horário do programa e tal... No topo do mundo, 10 músicas, uma contagem. Aos domingos, pelas 6 da tarde, vamos até ao topo do mundo contar-te quais foram as 10 mais de um país numa determinada semana. No topo do mundo, aos domingos, às 6 da tarde, com Catarina Navio, na Best. Palinhas? De segunda a sexta, entre as 2 e as 3:30 da manhã, na Antena Best. Gostas de ritmo, energia, mesmo ao finalzinho da tarde? Então este programa é para ti. Sertanejo Pop Universitário. De segunda a sexta, levas com 60 minutos ao som dos melhores ritmos do Brasil. E se achas que é pouco, aos sábados damos-te dose dupla. Top, dose dupla. 2 horas de sertanejo pop universitário para curtires à grande a tua música no fim de semana. Sertanejo pop universitário, de segunda a sábado, a partir das 6 da tarde, na Best. Tua mente é indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 4 e às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Antigamente acreditava-se que, contando até 10, ficávamos mais calmos e assim impedíamos-nos de fazer coisas que nos arrependêssemos depois. Estudos científicos vêm agora comprovar que, ouvindo a sequência 10, não só ficas mais calmo, como ficas mais bem disposto e com um sorriso de orelha a orelha. Além do que, ficas com mais energia do que se tomasse uma bebida energética. Ah, e não tem contraindicações. Uau! Sequência 10. De segunda a sexta, com 2 edições diárias. Das 3:30 às 4 e das 11 às 11:30 da manhã, na tua Antena Best. Vais contra até 10 ou alinha já? Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 7.